Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela está ouvindo os sucessos carnavalescos de todos os tempos em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quanto confete, quanta alegria, quanta serpentina, tudo isso em nosso coreto imaginário. E vamos agora com o conjunto vocal Anjos do Inferno, música que está sempre em voga graças aos políticos de Brasília. Sim, graças aos políticos de Brasília, esta música nunca perde o seu destaque nos carnavais da vida. Do Roberto Martins, Anjos do Inferno, companheiro, companheiro, cordão dos puxa-sacos. Nelson Gonçalves conosco. Nelson Gonçalves tinha um repertório maravilhoso carnavalesco, como esta página em Arranjo do Zacarias, do Erivelto Martins, nem o Chope. Ainda, para todos os ouvintes da Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9, Carlos Galhardo, Rei da Valsa, também aconteceu nos carnavais, e ele está em nosso coreto, cantando do Ari Monteiro, Canta Vagabundo. Essa ladeira, eu sou do bloco, mas não pego na chaleira. Yaya, me deixa subir essa ladeira. Eu sou do bloco, mas não pego na chaleira. Lá vem o cordão dos puxa-sacos, dando vivas aos seus maiorais. Quem está na frente é passado pra trás, e o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Lá vem o cordão dos puxa-sacos, dando vivas aos seus maiorais. Quem está na frente é passado pra trás, e o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Vossa Excelência, Vossa Eminência, quanta reverência nos cordões eleitorais. Mas se o doutor cai do galho e vai ao chão, a turma toda evolui de opinião. E o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Blom, blom, blom, blom. Lá vem o cordão dos puxa-sacos, dando vivas aos seus maiorais. Quem está na frente é passado pra trás, e o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Lá vem o cordão dos puxa-sacos, dando vivas aos seus maiorais. Quem está na frente é passado pra trás, e o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Vossa Excelência, Vossa Eminência, quanta reverência nos cordões eleitorais. Mas se o doutor cai do galho e vai ao chão, a turma toda evolui de opinião. E o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Blom, blom, blom, blom. Lá vem o cordão dos puxa-sacos, vivas aos seus maiorais. Quem está na frente é passado pra trás, e o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Lá vem o cordão dos puxa-sacos, dando vivas aos seus maiorais. Quem está na frente é passado pra trás, e o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Blom, blom, blom, blom. Já não posso mais, já vivi demais. Nem o chope que eu bebi, nem o chope conseguiu me libertar dessa mulher. Nem o chope, meu Deus, nem o chope, meu sofrimento é o que ela quer. Nem o chope que eu bebi, nem o chope conseguiu me libertar dessa mulher. Nem o chope, meu Deus, nem o chope, meu sofrimento é o que ela quer. Já não posso mais, já vivi demais. Eu já fiz o que um homem não faz. Bebo pra esconder meu sofrimento, e ela não me sai do pensamento. Meio chope que eu bebi, meio chope, conseguiu me libertar dessa mulher. Meio chope, meu Deus, meio chope, meu sofrimento é o que ela quer. Meio chope que eu bebi, meio chope, conseguiu me libertar dessa mulher. Meio chope, meu Deus, meio chope, meu sofrimento é o que ela quer. Já não posso mais, já bebi demais, eu já fiz o que um homem não faz. Bebo pra esconder meu sofrimento, e ela não me sai do pensamento. Pelo mundo, faz da tua dor uma canção. Canta, vagabundo, a tua desilusão. Canta a tua mágoa pelo mundo, faz da tua dor uma canção. Pra que chorar, pra que, pra que, se o nosso pranto ninguém vê? Se choras por alguém que não te quer, esquece por favor essa mulher e vai cantando, vagabundo, atrás de um outro amor qualquer. Canta, vagabundo, a tua desilusão. Canta a tua mágoa pelo mundo, faz da tua dor uma canção. Pra que chorar, pra que, pra que, se o nosso pranto ninguém vê? Se choras por alguém que não te quer, esquece por favor essa mulher e vai cantando, vagabundo, atrás de um outro amor Thank you. verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para sua música. Somente com sucessos carnavalescos, músicas cantadas em todos os salões da vida, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar, enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda a gente, todo ano é carnaval. Mas vamos nós com música. Jorge Goulart e talvez o seu maior sucesso carnavalesco. Jorge Goulart com Radamés no arranjo. Jorge Goulart canta do Roberto Faisal, Cabeleira do Zezé. Brecaute mais uma vez conosco em nossa passarela carnavalesca, em nosso coreto perfumado e carnavalesco também. Brecaute no Crécio Caldas, Piada de Salão. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Bossa Nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Quatro cabelos dele! Chegou perto do gerente, outro gago bem Todo domingo havia banda no coreto do Jardim, com as páginas sonoras mais nostálgicas carnavalescas, um jardim, um coreto, a música e a saudade, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta, em 107,9. Juninho, mais um intervalo, e na volta mais sucessos carnavalescos para os nossos ouvintes. Teremos, em nosso coreto imaginário, João Petra de Barros, Nelson Gonçalves e Raul Torres.